Obviedades. O tema do artigo é: as obviedades precisam ser ditas. E eu usei como exemplo uma experiência que eu tive na volta de uma viagem que eu fiz no avião. Uma senhora muito simpática, muito feliz, porque ela estava fazendo a sua primeira viagem de avião. E aquilo era muito novo para ela. Mas para o restante dos passageiros, possivelmente não. E eu falei que a gente vai se tornando pessoas tão óbvias e achando as coisas tão óbvias que a gente não vai mais falando aquilo que é óbvio muitas vezes, porque a gente acha que não tem mais força, né? Mas sempre haverá alguém ouvindo pela primeira vez aquilo que é óbvio para a gente. E também a gente... Nós não podemos achar que o fato de ser óbvio, a verdade perdeu a força, porque a força, a verdade, por mais óbvia que ela seja, é verdade, ela tem força. Então, nessa manhã, eu quero ser óbvio com vocês. Eu quero ler um texto com vocês que fica lá em Isaías, no capítulo 53. Isaías 53. E eu quero aproveitar para dizer que todas as mensagens pregadas aqui, faladas aqui, elas são postadas no site por Karina. A última e a penúltima não foram, porque ela estava viajando, mas segunda-feira essas três mensagens vão estar postadas. O site está bem legal, está bem atualizado, com textos, com fotos, artigos. Também é um instrumento de conexão, de integração. Então você pode divulgar para a gente. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, um profeta conhecido como um profeta messiânico. Alguns dizem, inclusive, que Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. A ênfase do conteúdo de Isaías é uma ênfase no Messias. Isaías viveu aproximadamente 1500 anos antes da vinda de Jesus, mas o seu conteúdo, o seu enredo principal é um enredo que fala, que aponta para o Messias que viria. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque os judeus contemporâneos, os judeus dos nossos dias, ainda aguardam esse Messias. Eles têm um sentimento, uma certeza de que o Messias ainda vai chegar. Porque para eles, a referência que habita o coração dos judeus contemporâneos e dos judeus que são judeus de fato, não só por tradição, não só por nascimento, mas por convicção de fé, porque tem no seu entendimento uma vivência, sobretudo no Velho Testamento, no Torá, eles aguardam esse dia em que o Messias vai chegar, porque para eles o Messias é um Messias do tipo Davi, o rei Davi. Davi era, foi o filho mais novo da família de Jessé, e como todos nós sabemos, ele foi escolhido para ser ungido rei por Deus, né? E contra todas as convenções da época, porque em geral ungido era o primogênito, mas Davi era o caçula e foi escolhido por Deus para ser rei. E Davi não tinha nenhum aspecto de rei, era pequenininho, assim, magrinho, eu ia dizer assim, feito George, mas pequenininho e magrinho, não, né? Não dá muito, né? Que engraçado, né, George? Essas brincadeiras são muito sem graça. Eu concordo. Mas Davi se torna rei contra todos os protocolos da época e as convenções da época, porque Deus escolheu Davi, sendo ele jovem, sendo ele um profissional de uma área que não tinha nenhuma projeção, porque ele era um pastor de ovelhas, e pastor de ovelhas significava uma função, uma profissão, que não era uma função, uma profissão assim tão respeitada e tão desejada na época, era uma profissãozinha, e Deus então traz Davi para um cenário de corte, né? De ser rei de Israel. A caminhada de Davi é muito interessante, porque Davi, ele tipifica, ou pelo menos revela, essa ação de Deus, que quase sempre é uma ação que é contra as nossas convenções humanas, né? Quem, porventura, vivendo na época de Davi, escolheria Davi para ser rei? Já que Davi era o mais novo, o mais inapropriado dos irmãos, né? E Natan vai de irmão em irmão, de irmão em irmão, e aquela expectativa, até que na hora que ele chega, aliás, Davi não estava lá na ocasião, ele manda chamar Davi, e quando Davi chega e é ungido, Deus fala ao coração do profeta e diz assim: esse aqui é o rei de Israel. Saul estava no trono e fica sabendo disso, há toda uma confusão muito grande, mas o fato é que Davi, ele representa essa ação graciosa de Deus sobre o povo, porque Davi, ele constrói, tanto como comandante da guarda de Israel, primeiro, porque ele primeiro ele é comandante da guarda de Israel, depois daquela fantástica experiência contra Golias, a gente sabe disso, Israel acuado, Israel encolhido, distante, e por causa de um único homem. Então Israel estava lá e Davi chega para levar a marmita dos irmãos. E o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E diz: olha, tem um homem lá entre os filisteus que está colocando medo na gente, né? Ele diz: quem é esse incircunciso? Que história é essa? Nós estamos em nome de quem aqui? Tentam colocar em Davi uma armadura que não é dele. GG, estava em mim a armadura dele. Mas não deve Davi, pesada e tal, ele manda tirar tudo, vai lá, aquela historinha que a gente aprende no departamento lá das crianças, pega, funda a pedra, mete no meio da cabeça de Golias, corta a sua cabeça, e Davi então, a partir daí, de maneira assim vertiginosa, vai conquistando o povo. E Davi era conhecido como um homem que tinha vencido milhares e milhares de inimigos. Consequentemente, Davi é ungido rei depois da morte de Saul. E essa experiência de Israel, do povo de Israel, marca o povo de Israel. Porque Davi vem para libertar. Davi vem com lança, e com escudo, e com força, e com domínio. E com Davi, Israel expande os seus limites de uma maneira nunca antes vista. Havia paz, havia prosperidade, havia um clima de alegria, de contentamento, nosso rei Davi. E essa é a expectativa que habita e que habitava o coração dos judeus. O grande choque de Jesus com os judeus foi que Jesus vem com outra proposta de governo, de reino, de caminhada. E o texto de Isaías que nós lemos aqui, que é uma descrição do Messias, do real Messias, né? Quem creu em nossa pregação? Que mensagem é essa que está se dizendo aí? A respeito de que está se falando? E a expectativa é alguém chegando num cavalo branco com um exército numeroso atrás, vindo para libertar o povo. E a descrição de Isaías é de um homem frágil, fraco, que não tinha beleza. Eu acho, isso é uma opinião pessoal, que Mel Gibson, naquele filme Paixão de Cristo, onde a tela fica quase vermelha, né? Se inspirou um pouco nisso aqui, desse ser, desse homem que está transfigurado pela dor, pela angústia, pela humilhação, pelos açoites. E a desconexão que há entre o Messias de Isaías com o Messias esperado pelos judeus e com o Messias que nós, evangélicos, cristãos, religiosos, também construímos, é muito grande. Porque ainda insistimos com um Jesus meio plástico, meio de pintura, de um Jesus assim, de um Messias que vem para chancelar as minhas questões pessoais, para promover na existência uma prosperidade que seja assim surreal, absurda, que não considera as questões da própria existência, da vida, da caminhada normal, real, do mundo real. Porque eu fico pensando, por exemplo, que para mim são questões muito emblemáticas e significativas, é que essa figura construída por Isaías, obviamente sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, se encaixa direitinho com aquilo que vai acontecer lá depois de quase 1500 anos na frente, especialmente quando Lucas vai narrar a chegada do menino, do Emmanuel. A gente só fala nisso na época de Natal, né? Lapinha, manjedoura, pastores, estrela, são figuras que só aparecem no Natal, né? Mas essas figuras, elas são o cumprimento do texto de Isaías, de uma pessoa que não teve, desde o seu nascimento, da sua encarnação, nenhum glamour, nenhuma beleza. As primeiras pessoas que viram a estrela de Davi lá, brilhando no céu, foram os pastores. Eu fiquei me perguntando algumas vezes, por que Jesus não nasceu num palácio? Rei, o rei dos judeus. Por que não foram os aristocratas, quase que não sai, que não foram testemunhas do nascimento de Jesus, da estrela? Mas tá bom, palácio também já seria uma forçação de barra muito grande, uma desconexão muito grande. Então por que ele não nasceu no templo? Já que o seu governo seria um governo que tinha a ver com a questão do coração, né? Talvez numa clara parceria com a religião judaica, porque ele era judeu. Por que não foram os sacerdotes que foram os ajudadores de Jesus no seu nascimento, preparando a sala especial para que Maria chegasse com José e sentasse lá, os panos, a água, toda aquela logística para o nascimento, ainda que fosse numa época tão antiga? Mas por que não foi no templo? Por que Jesus não nasceu na sinagoga, por exemplo? Jesus nasce no curral. E a lapinha bonitinha que a gente vê no final do ano está totalmente em desarmonia com aquilo que foi de fato, porque havia cocô de vaca, de cavalo, era sujo, não havia conforto algum. Era um lugar de animais que Jesus nasce. Os pastores foram testemunhas. Gente simples, gente sem projeção. Aliás, a gente sabe do que aconteceu porque está registrado como palavra inspirada e nós cremos como nossa regra de fé e prática, mas a grande verdade é que não havia testemunha. Isso não foi uma, não foi um evento que parou a cidade. Belém não parou para ver Jesus nascendo. Não havia trio elétrico nas ruas de Belém. Não havia nenhuma marcha em Belém. Não havia nenhuma propaganda em Belém. Ninguém ficou sabendo que em Belém, e de Belém pode vir alguma coisa boa? Perguntaram. Não havia nada que pudesse identificar a chegada do Messias. Porque os judeus esperavam ali no horizonte, nas montanhas, vindo os cavalos e as trombetas soando, a vinda do rei pomposo com, as suas vestes reais e monárquicas, com seus súditos. Mas com quantos judeus olhassem para os montes, ele estava lá, na manjedoura, nascendo. E para mim isso é um emblema, é um significado, é um signo de que Jesus vem como Messias, se identificando com a pobreza do coração dos humanos. Porque essa é a proposta de Isaías, dizendo: ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele se encarna não apenas como um Deus que deixa a sua glória, mas ele se encarna para viver a feiura da nossa existência, das nossas dores, das nossas angústias. Isso para mim é emblemático, esses símbolos da sua chegada. E obviamente que ao longo de todo o seu trabalho como Messias encarnado ali, andando entre os seus, mas João vai dizer que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estava lá entre eles, o Messias esperado por eles, mas eles estavam empanturrados com a sua religião, com seus conceitos, com a sua lei, a lei da intolerância, a lei da distância entre um e outro, e Jesus andando entre eles, vivendo entre eles, comendo entre eles e sendo rejeitado por eles. Porque Isaías fala que, deixa eu voltar aqui para o texto, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência. Ele era alguém que nós não desejávamos, olha como é forte isso. Nós não desejávamos. Ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Jesus. E ele não só, ele desconstrói, ele rompe, ele confronta essa expectativa estética de um governo feito a partir de um domínio de governo, né? Através de uma ação bélica, de armas. Ele não só desconstrói isso e rompe com isso e confronta isso, mas também ele vai para o meio do povo. Ele vai construir um reino onde as relações é a grande marca do seu reino, onde o serviço é a grande marca do seu reino, onde a tolerância é a grande marca do seu reino. Também acho muito significativo e muito interessante Jesus iniciar o seu ministério, pelo menos aquilo que os evangelhos traz como início pontual dos seus milagres, sendo um casamento. Casamento hoje, pra gente, tem uma... Hoje não, depois de há muito tempo já, né? É muito mais um mega power show, né? Uma coisa bem... Mas, na época de Jesus, eram semanas de casamento, né? E a turma festejava. E a turma bebia. E a turma se alegrava, né? Agora, tu imagina Jesus num casamento daquela época, com um neon na cabeça dele assim, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou Jesus. E ele andando entre as pessoas assim, tudo bem, ô meu irmão? Não, eu não bebo vinho. Não. Pelos cantos da parede, fazendo as suas orações gregorianas, como Messias. Não era assim. Jesus estava na festa, tocando pessoas, conversando com uma. Jesus foi convidado dos noivos. Era amigo da galera. Estava lá, conversando com um, com outros, interagindo e tudo. E era Jesus entre eles. Conhecia aquele vizinho, conhecia aquele outro vizinho e tal. E lá para as tantas, quando o vinho acabou, foi o Santo Jesus que milagrosamente fez a água se transformar em vinho. E ele estava tão envolvido na festa, tão assim integrado, tão gente, pisando um chão de gente, envolvido na festa, que ele vê a angústia do noivo, dos noivos, aquela aflição. Eu acho que eles cochichando ali perto daquilo que deveria ser uma cozinha, um lugar assim de apoio, e falando lá e tal, e mandou perguntar o que foi que houve. Jesus acabou o vinho, os noivos estão tristes. O negócio vai ficar ruim, porque o povo está aí festejando, celebrando a alegria e tal. E Jesus mandou trazer as talhas de água. E a mãe já falou, diz, faz o que ele está mandando. A mãe já disse, né? Obedece ele. E não sei se foi o que ele fez, não sei se ele botou a mão em cima porque não fala, se ele fez algum sinal, se ele cochichou. Não sei o que foi que ele fez. Eu sei que quando ele começou a distribuir aquelas talhas, que eram talhas cheias de água, foi o vinho, e o melhor vinho da festa. E o comentário era, esse buffet é um buffet é um buffet diferente, porque geralmente o pessoal põe o primeiro vinho primeiro, porque o melhor vinho primeiro, porque a turma já fica meio para lá, sabe? Já fica meio alegre demais, aí já empurra o vinho pior segundo, porque a turma já engole o pior vinho. Esse pessoal não, ele põe o vinho melhor depois. Já pensou, Idélia? Tô numa festa com Jesus. Porque ele não gosta de vinho. Então, assim, que vinho é esse? Estou dizendo isso, gente, apenas para trazer na nossa reflexão esse Jesus real, da realidade, de Isaías 53. O Jesus do chão, o Jesus que está nem aí para as nossas estéticas, para as nossas convenções. Um Jesus que deixa a sua glória para ser gente, e gente de dor. Irmãos, isso é muito, muito profundo. Isso é significativo para a gente. Porque a nossa tentação, eu diria mais do que isso, muitas vezes a nossa perspectiva, a nossa projeção de Jesus é o Jesus messiânico dos judeus. A gente muitas vezes tem uma expectativa de que ele chegue num cavalo com a sua lança, com o seu escudo, e nos socorra e promova em nós algo que não tem a ver com seu jeito de ser, sua maneira de ser. Jesus, ele é capaz e foi capaz de multiplicar pães no deserto, e não pulou do pináculo lá no deserto, na sua conversa com o demônio. Ele andou muitas vezes, algumas vezes sobre a água, mas usou tantas vezes o barquinho para pregar na beira da praia, cuspiu na areia, colocou aquela coisa gosmenta no olho da pessoa e disse: vai e lava-te. Lava-te de novo. O outro lhe fala: levanta-te e anda. Esse é Jesus entre as pessoas. A minha palavra nessa manhã, de maneira muito objetiva, muito simples, é na direção de que a gente vença, ou trabalhe, ou construa em nosso coração, pela via da compreensão do Evangelho, que é simples, mas é denso e profundo, de que o Jesus que nós servimos, que nós cremos e que nós temos pregado aqui, é esse Jesus que parece com a gente. Que veio para conviver com a nossa miséria, com a nossa pobreza, sobretudo do coração, da alma, das intenções, daquilo que não tem a ver, daquilo que não se enxerga, mas que está dentro da gente. E essa foi o grande problema da relação de Jesus com os seus compatriotas. Ele foi rejeitado porque ele não era como Davi. Ele era igual a todo mundo. Você já pensou nisso? Deus, entre nós, Emmanuel, e perguntaram para Judas: como é que nós vamos identificar quem é o tal de Jesus? Porque não havia crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Não havia crachá. Era igual. Aí o que é que Judas se propõe aos algozes? Hã? Aquele que eu beijar, aquele é Jesus. Porque ninguém sabia quem era Jesus. E quando Pedro estava ali, na periferia daqueles fatos, longe de Jesus, as portas do cumprimento da profecia que era contra ele, da negação, e viram Pedro, o que é que disseram a respeito de Pedro? Ele é igual a ele, porque fala com ele, se veste como ele. Havia uma mistura, havia uma identificação tão profunda que ninguém sabia de fato quem era um ou outro. Eu quero apenas concluir a nossa reflexão dizendo que, a despeito da sua identificação humana, real, que é da vida e na vida de Jesus, a gente também, de maneira muito óbvia, não esquecer que esse Jesus verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si todas essas coisas. E aí, uma frase que eu acho assim, importantíssima para a gente, e precisamos recorrentemente visitá-la e aplicar ao coração, porque esse é o entendimento do que é graça, do que é o reino de Jesus conforme o seu amor. O texto nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso aqui é um justo morrer por causa de injustos. Alguém que recebe o castigo sobre si em favor dos que de fato deveriam receber o castigo, mas o castigo não está sobre aqueles que merecem, mas sobre aquele que se coloca em lugar de. Essa foi a obra do Messias. Veio, encarnou-se, viveu entre nós, pisou esse chão, andou como gente, nasceu como gente, viveu como gente, mas era Deus, e sobre ele estava toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso castigo, todas as nossas inquietações, e ele fez isso por amor a nós. Eu queria só concluir dizendo isso para você, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Cadê a banda? Vem cá, para a gente cantar mais uma música.